Ingresso. Tem, mandando as mulheres, tá? Professor, começa. Oceané 6254, em coordenação com a equipe de som, reporta pronto para o táxi, realizando o simultâneo com a aeronave da Brasil. 6254, reportar para o táxi. Com 11 nós, tem livre pouso 010. Livre pouso 90, voo 962. 7, copia. Avante. Autorizado para Guarulhos, nível 360. Decolodão no zero com curva direita, no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesilu no meio e sai conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.35, aciona 5553 no transponder. 360, Guarulhos autorizado, da EL, Leda, Bridge, Pesilu no meio, 1935, controle 5553, transponder do bolo 1167. Gol no 167, correto, portão 10, chama pronto, back, acionamento. Yes, November 1, 2, Delta Zulu. Taxi via taxiway Lima. After turn left, taxiway Mike. And, correction, turn right, taxiway Mike. And left, taxiway Kilo. Hold point, taxiway Kilo. Contact tower 118.95 to taxi until the April number 4. Receptor localizador 3144. Esquerda para 32230, mais 2 milhas, vai para a mão. Está 3144, chame Torre 118, decimal 95. 895, obrigado, boa tarde, até daqui a pouco. Azul 4463, contato radar na decolagem, pulo para nível 180, saída da EL. 180, na EL, azul 4463. APTA 8487. Chame Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 251-3395-4437. Boa tarde, doutor, 3144. 3144, muito boa tarde. Continua a aproximação, aguardando a autorização para todo pouso. Informa a aeronave ATR da Trip alinhada para decolagem. Ok, senta, aguardando. Trip 5367, venta de 1110 graus, 139, livre decolagem da 10. Controle Guardião 08, Salé de Paris. Diego, 962, Zona Alfa. Zona 962, trouxe o táxi Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Alfa, chamando antes da Juliette, 962. 108, reporte visual com o campo. Repatará visual com o campo, Guardião 08. O Salvador, passageiro 2230, pode voar, toque, senhor, aproveitar a formação. Passaria 2230, vou ir pro 8 toque. Toque, muito obrigado. Sem som, confirma, pelo menos? Tem quadro acionado para o táxi, 105 a bordo, 3 horas e 5 na autonomia, Guarulhos. Sem copiado, táxi via Índia, ponte espera torre, 118 decimal 95, ajuste no 093, bom voo. Vive táxi via Índia, ponte espera torre 1895, ajustado 1003, boa tarde. 6254. Táxi, gol 9556, 161 Campinas 3:20. 61 Campinas 3:20, copiado, táxi em frente, seguindo a aeronave da Avianca, via Índia, ponte espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 03, bom voo. Seguindo a Avianca, ponte espera, torre 19895, 1013, gol no 556, boa tarde. Solo, aeronave 213. Oceané 6313, foi quem chamou o solo, confia? 6213, senhorita, na 4 já está pronto. Sim, só um instantinho, por gentileza. Aeronave no táxi agora e mais uma aeronave para o aparcamento no 01. Só um instantinho, me escuta aguardando. Vai aguardar, 6213. Portão 32, no meio, ingresso a Juliette, portão 01. Juliette 01, tanto 2 no meio. O voo 1962, agilizando na medida do possível, após o TAM, à frente, ingresso Juliette, portão 02. Após o TAM, Juliette 02, voo 1962. Corujão no 67, puxa aciona no 10. Ouro 167, só um espaço para iniciar no 10, vai realizar simultâneo com a aeronave no portão 04, para não precisar ficar muito tempo no acionamento aguardando o táxi, só um espaço para iniciar que eu estou aguardando. Terceira milha. Final da 197, apontará a terceira milha, guardião 08. Boa tarde, boa noite, 556, ponte aérea da 10. 3144 no solo 41, no livre à direita no 219. 219, 3144. Bono 55, mantenha pronto para a aguarde. 556. Tem livre pushback, funcionamento 04, reporta táxi. Sim, após a aeronave da Gol, coordena, reporta para o táxi, o Chanel 6213. Paulo, uma boa, 3144, livrou. Então, 3144, boa tarde, táxi lento via Alfa, vai manter a posição em seu táxi 6 leste, aguardando a liberação do gate. Alfa, Matheus Júlio, taxi 6, 3, 1, 9, 4, 1, 4. Página 10, Juventude, 0 graus e 9, 3, 9. Filho da colagem, 62, 4, 5. Dia 04, condições de interceptar final da 97? 08. Em condição, sim. Está presente, por gentileza, reporte na curta final, guardião. Reportará na curta final, guardião 08. Bom, no 556, ali mantenha no 0. Ali mantenha 10, bom, no 556. Aproximando da rotatória, 4 milhas para a rotatória. Reporte na rotatória, Bravo Cilindro. Reportará, Bravo Cilindro. 0, livre pushback, acionamento, reporta táxi. Autorizado, já acionamento, reta. DC4, pode tomar o controle? Decolou agora aos 4-2, controle 199-2935. 1935, boa tarde. Que o Índio faça um 360 com a curva pela esquerda, é o número 2 para pouso 97. 360 pela esquerda, bravo que o Índio. 4, contato radar na decolagem, surfado 360, saída da El. 360 na subida da El, é, possibilidade de voar pro Zineta? Pro Leda, o Chanel 6254. Autorizado Leda, subindo ao 360, 6254. 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Stand by for you contacting fire, okay? No 556, livre decolagem da 10, venta de 1-0 graus, 129. Iniciando a 10, no 556. O Bravo Kilo Índia no solo aos 4-4, confirme, Pátio? Autonomia de 3 horas e 41 minutos, alternando Guarulhos para o Pátio. Chanel 6213, táxi via Índia, com espera torre 118, decimal 95, ajuste no 093, via Índia, ponte espera, torre 11895, Chanel 6213, gratuito. Santa 3144, atentando a aeronave da Avianca, ingresso Juliette, portão 04. Juliette 04, 7144. está no localizador, passaredo. Passaredo 2230, chame torre 118 decimal 9. 1895, obrigado, até daqui a um pouco, velho. Torre passaredo 2230. Bravo, que linha já reportará na terceira milha. Passaredo 2230, reporte marcador externo baixado e travado. Vai reportar o 2230. E o cordial boa tarde, Sané 6213 do ponto de espera, dá uma 10, tá pronto. Gente, mantém o ponto de espera agora de Ocean. No 167, prossegue o táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 3, tem um bom voo. Índia 2895, no 167. Controle, voo 956, boa tarde, passando 2000 pés com referência, pode voar Leda? Graus 11-9, Bravo Kilo Índia. Desautorizado, 1-7, Bravo Kilo Índia. Controle, 556. Badião 08, vai manter posição na Quebec aguardando, ok? 5-6, contato radar na decolagem e saída da El. Gente, pode voar Leda ou Bridge? Gol 556. Pro Leda, gol no 556. Leda, 556. Brasilian Force 2591, descend to 2000 feet QNH 1013, cleared IOS X-ray approach procedure, report deception localizer course. Pouso na 17, não interfere com a sua aproximação. É um Papa Alfa 3-0. Paciente, guarda. Papa Tango, November Charlie Charlie. Tráfego 3 horas. 8 milhas. É um Alfa 320. Cruzando o nível 080 para o 060 na Mari. Tango November, Charlie, copiou o controle de Salvador? Azul 4463, chame o Centro Recife. 3-0 tem livre pouso na 10, levanta de 120 graus e na 29. Autorizado pouso na 10, 2230, passando. Brasilândia, no solo agora, as 4 horas autorizado, backtrack, eu estou na frequência livre. Radio 08 vai seguir o Brasilândia até o pátio 4, o Graé, fique atento ao Mike Eco Delta em procedimento, ok? Para o 060. Brasilândia, reporte livrando a nossa sede. 6290, desça para nível 050. 050-3290. Gente, após o pouso, ali mantém na 10, Oxanem 6295. Oxanem 6254, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 25133, decimal, confirma 95? Afirmativo, 95. 3395, obrigado. Tango November Charlie Charlie, desça para 1.500 pés, reporte no corredor Veracruz. Tango November Charlie Charlie, confirme se recebe o controle Salvador. Tango Tango November Charlie Charlie. Desça, inicia, desça para 1500 pés. Reporte no corredor Veracruz. Próxima. Então, levou na sua escuta. Passagem 2230, táxi Alfa Juliette, ingressa no Pátio 3, atenta ao sinal do doutor. Alfa Juliette vai ingressar no Pátio 3, o 2230. Sané, 6213, tem nível de colagem da 10, Zanta, de 120 graus, 139. 2 de colagem, Sané, 6213. É, a seta está pronta. Quente, Gol 167, vai manter o ponto de espera e vai aguardar o tráfego que está iniciando a rolagem, mesmo positivo, mesmo nível, mesmo seta. Comandou Tower Bravo, Marcelo, 2591. Brasília Force 2591, continua a porto, come out your mic, land gear down and echo. Call back when we have it, gear down and lock it. Bravo, Marcelo, 2591. Tango November Charlie Charlie negativo, mantenha ré, caixa prego, reporte na Veracruz. O Xané 6213 decolou agora ao 5-2, controle 1-9-2-9-3-5. 1-9-3-5-6-2-1-3. Controle Salvador, cordial boa tarde, Xané 6213. Xané 6213, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída da El. 360, saída da El, Xané 6213, se possível, pro de Leda. O Xané 6213, foi na Pro de Leda. Leda, grato, 6213. Brasília Force 2591, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 130 knots. Clear to land runway 10, bravo, vamos, Sarah 2591. Pode confirmar aí, por você? Militar aí, pronto. Thank you. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Eut. Upper Whisk 5-0 e segue conforme a roda do plano de voo. Aciona 5572, frequência do controle 1-9-35. Cona 556, chame centro Recife 1-9-5-1, alterna 1-3-3-9-5. 251-3395-556, boa tarde. Boa tarde. 35367, chame centro Recife, frequência 126-85, 133-65. 2685, obrigado. 126-85, 133-65. Chego 2685. Xané 6213, suba para nível 340 restrito. 340 restrito, 6213. Gol 1167, após passagem da nave da Força Aérea na curtíssima final, ali mantém pistão no zero. Após a aeronave na final, ali mantém o 967. Brasília Force 2591 on the ground at 56, located via taxi Echo, taxi via Alpha Delta, and maintain before taxi Delta to cross on A1028. Vacating via Echo, then Alpha and Delta, holding point to cross runway 10, up to military apron. Bravo, Roma 02591. Gono 167, livre decolagem, pistão 90, vento 1, 10 graus, 12 nós. Livre decolagem, o voo Gono 167. Delta prossiga no pelo corte. Está autorizado, comandante. Muito obrigada, comandante. A gente só não... As aeronaves ainda não entraram na terminal, não tem nem previsão pra gente aqui, mas a gente já tá ciente, vou deixar avisado pra próxima equipe. Torre Salvador, boa tarde, OTAN 3290, passando o indiciado. OTAN 3290, continue a aproximação, aguardando a previsão pra todos. Ciente. Holding point 1-0, to cross up to military apron. Clear to crossing runway 10, call me runway vacated. Call back, you have a runway vacated. Bravo, Roma 02591. Gol 167, decolou 57, controle 119.35. Livre pouso na 10, vento é de 1, 0 graus, 129. Livre pouso, tá? 3290, baixou o travão. 2-7-591, vacated runway. 1-67, contato radar na decolagem, subo para nível 360, saída da EL. 360 da EL, 1-67. Informação em curso, hotel está pronto para a Gol 1867, autorizado Brasília, nível 360, decola da pistão 10 com primeira curva direita, saída árvore, transição elefa, upper Zulu 17, segue conforme a rota do plano de voo, aciona 5576, frequência do controle 1199.35. Gol 6213, chame Santo Recife, frequência 125.1, alterna 133.900. 125-133-95, coxa 6213. Prossiga? Gente, sem problema, comandante. Será coordenado passar do 2230? Solo 00, livre à direita, 121, 19. Livre à direita, 219, 3290. Solo Salvador, 3290, livre à nossa escuta. Prossiga táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. 9 Alfa, repórter da Gillette. No 167, confirme de Juiz. Tá fazendo desvio, tá cumprindo a saída, o número 67. 7, o número 67. Muito bom dia, o TIP 5447, seguinte informação, hotel. TIP 5447, Barreiras 200, copia? Afirmo. TIP 5447, autorizado Barreiras, nível 200, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda. Saída Momo direto, aciona 5001, frequência do controle 199.35. 200 para Barreiras, primeira decolando da 10, primeira curva à esquerda, perfil saída Momo. Transponder 5001 no controle 199.35, repeat 5447. 35447, cotejamento correto, já para pushback acionamento. Chamada 5447. Contango Novembro, Charlie Charlie, reporte rotatória ou visão pro campo. No 167, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.95. 251, alterna 3395, gol com 167. 241, adiciona a identificação, desça para nível 040. Correção, desça para 4000 pés. QNH10113, autorizado, chegada. Off. No 41, mantenha a proa de Alagoinha. Salvador, 35447, coordene com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Maná para o ataque, 5447. Charlie Charlie, chame torre 118 decimal 95. 118 95. Prossiga na VB Charlie Charlie. Confirme pouso na 1-0. Atalho November Charlie Charlie, confirme pista, se prossegue para ele. Alfa autorizado, November Charlie Charlie, tem quantidade para seguir. November Charlie Charlie, confirme a pista que você pretende pousar, na 1-0 ou na 1-7? November Charlie Charlie pode pousar na 1-0, prossegue depois com o pátio da geral, que fica mais fácil. Gente, então você vai prosseguir para a final da 1-7, aguardando para girar a base para 1-0, ok? Seguinte, final da 1-7, aguardando para girar a base, certo? Afirma, prossegue final, aguardando a autorização. Charlie Charlie, intenção é pernoitar em Salvador? Positivo. Gente, então você vai prosseguir para pouso na 1-7, ok? Porque o pátio 3 da aviação geral, ele não está autorizado para pernoite. Só temos o pátio 4 e o pátio 5 disponíveis no momento. 7. Então, por gentileza da presente, prossegue final da 1-7, reporte na terceira milha. 7, autoriza o final de volta, então? Autorizado, direto final da 1-7. Eu vou parar 3 milhas, prosseguindo para o final da 1-7, tchau, tchau. Fortaleza 2230, autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decola da pista 1-0 com primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa, após Elefa direto Ubidude e direto Vitória da Conquista. Aciona 5025, frequência do controle 1-9-35. Safari 2230, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Solo trip 5447 para táxi, o POB 36, autonomia 4 horas 40, alterna Brasília. Trip 5447, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via pátio Índia. O ponto de espera chame torre em 118.95, QNH1013. Pátio Índia, 118.95, chamará a gente no 013, 5447. Delta 3193, autorizado Galeão, nível 300, decola da pistão 10 com primeira curva direita. Saída da El, Leda após posição Brit, onde tem seta El, Perzulon 10, SMAP direto Luft e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5004, frequência do controle 199.35. Delta 3193, cotejamento correto, chame para pushback e acionamento. Salvador, bom dia, 35447, mais uma coisa, pronto. 35447, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento de 100 graus, 12 graus. Autorizado a alinhar e decolar. Ocean 6315, Skok Knight Dent, descend to flight level 050, QNH1013, cleared, Amman arrival. Negative. Confirm Ocean 6315. Vendo Charlie Charlie no solo ao Zona 5, autorizado backtrack, o pátio 4 é o primeiro à esquerda, ok? Fica atento ao helicóptero fazendo o cheque de motores na entrada do pátio. O Delta informa que o Delta está Alfa 28 ingressando no pátio 4, ok? 5447 decolou Zona 5, controle 199.35. Senão 355447, obrigado. Alô, bom dia, UTP 5447. 3447, contato radar na decolagem, suba para nível 200, saída MOMO. 200, saída MOMO, 5447. Cunha. Mas cuidado, até a próxima. Cinco, quatro, quatro, sete, decolou aos 1:06, controle 119.35. Delta 3216, hotel confere, autorizado Fortaleza, nível 370, decola da pistão 10, saída Momo, transição Froti, Perzulu 19 e segue a rota conforme o plano de voo, aciona 5022, frequência do controle 199.35. Três vezes no mês, somente confirmando, após primeira curva após decolagem, à esquerda. Tá, três vezes no meio, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Da proa radial 330 do VR de Salvador. Seguinte, direita 345, limite 330 de Salvador, 5447. Ocean Air 6315, descend to 5,000 feet, Canadian 1013, maintain Amman arrival. Controle, por gentileza, o Leandro 41 e autorizar, tem condição de voar o marcador descendo 221. Leandro 41, mantém a chegada, desça para 2000 pés, QNH 1013, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Mantém a chegada com 63. Leandro 41, confirme indicar. 2506. Ciente, 35240, confirme velocidade de carro. 240. 5240, reduz a velocidade para 220 nós. Reduz para 220, 5240. Azul 4089, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Pátio Índia. O ponto de espera chame Torre em 118, decimal 95, QNH 1013. Autorizado táxi Índia, ponto para da 90, torre 90 no 3, 5447, reta uma navegação, vou ir na proa de Momo. Proa de Momo, 5447. Está autorizado o pushback acionamento, chama ponto para o táxi. Para o táxi, está 3193, com ajuda. Sequenciamento, mantenha presente pro. Mantendo presente pro para 3000 pés sul, 5240 da trepa. Papatão Mike Bravo em uniforme, autorizado chegada a mão, desça para nível 060, QNH 1013. Você poderia confirmar o número do 6141 para pouso? 6141, número 1 para pouso. Obrigado. 6141, descendo para 2000, QNH 1013, já foi autorizado o procedimento ILS X-Ray, reportará estabilizado. É, 6141. Papapá, Lima, Papa Mike, controle Salvador. Papa Lima, Papa Mike, confirme destino. Papapá, Juliette, Papa Mike, voe. Papapá Lima, Papa Mike, voe proa de Serra Juliette, Novembria. Presente, prosseguindo para Serra Juliette, Novembria. Lima, Papa Mike. Para o custo localizador, curva à direita, proa 080. Reporte estabilizado, desce para 2000 pés. Direita 080, descendo para 2000 pés, reportará estabilizado, 5240. Né 6320, sem identificação, desce para nível 050, autorizado, chegada a marca, negar 10 no... 4089 autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento 1110 graus e 129. Lima, informação em curso, Índia, está pronto para a cópia? Procedimento ao ajuste padrão. 2000 ajuste padrão, autorizado, retrato no 5. Estabilizado, 6141. O Xené 6141, torre 1895, termopouso. 1895, o Xené 6320 dá presente, voa ITAP e desça para o 050. ITAP 050, 6320. tarde, Oceaner 6149, estabilizado INS de Fono Zero. Confirme. Oceaner 6149. Oceaner 6141, continue em aproximação. Aguarde pista livre, ajuste 1-0 no 3. Excelência, agora na atualização, pista 1-0, 6141. O trip 5447 autorizado direto ao Barreiras. Trip 5447, vou direto ao Barreiras. Direto ao Barreiras, 5447. Oceaner 6141, confirme, trem de pouso baixado travado. Oceaner 6141, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 1-1 nós. Autorizado pouso, pista 10, 6141, de forma pássaros no final da pista 10, a mil pés. Oceaner 6141, confirme, clareza 1. De forma bando de pássaros a mil pés no ILS da pista 10. Gente, Oceaner 6141. Azul 4089, decolado 24, controle 199.35. 1935, bom dia, obrigado. Foi Salvador, trip 5240. Trip 5240, boa tarde, continue aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado e travado. Boa tarde, reportará marcador externo baixado e travado. 5240. 3240, azul 4089. O trip 5447 suba restrito inicialmente para o nível 130. Confirmando, foi para o 5447? Afirma, suba inicialmente para o nível 130, trip 5447. 130, 5447. O Papo Patango, Mike Bravo Uniforme, desça inicialmente para o nível 140. Tomar para o táxi com 133 a bordo. Estamos com 3 horas e 55, alterna Campinas. Horas, sentido oposto, 25 milhas, mantendo o nível 170, iniciando a descida para o 140, um Xingu. Ciente, 5447. Na pista 10, detalhe foi Índia, no ponto de espera, chumitou em 118, decimal 95, o QNH 10 no 3. Nível táxi Índia, 1895, da 3193. Oceaner 6141, no solo às 2000, direita, 121, decimal 9. Direita, 121, decimal 9, 6141. Trip 5240, passou externo, baixado e travado. Trip 5240, de acordo com a aeronave à frente que pousou, atente a pássaros na final. Continue a aproximação, aguarde pista livre. 5240, confirmando, está livre o pouso. Está 32 no meio, aguate. Claro, 32 no meio. Salvador, Rio, Zonel, no 4, 1, 1, 1. Trip 5240, autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-1-1. Devlin, Shoshan, 6315. Oshan, 6315, complete the final, contact tower 1, it's in the small 95, have a nice day. Oceaner 6320, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 sem restrições, informe no localizador, ajuste padrão. 2000 autorizado o procedimento com ajuste padrão, portará estabilizado na 320. Mike Bravo uniforme, informação do tráfego, 12 horas, 10 milhas, rumo oposto, subindo para o nível 130, é um Alfa Tango 72. Mas... Oceania 615, pay attention to birds on final of runway 10. Okay, Roger. Lima, Lima, autorizado para a Feira de Santana, altitude 1.500 pés, direto da Cola 35 para o corredor forte. Transponder 5015, manterá proa até a liberação do controle. Controle Salvador 199.35. Então, 3193, decola de imediato. Decola de imediato, até 3193. Então, 3193, agilizando, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Zero, até 3193. Estacionamento, sobre torre, 1-1-3-1-9-5. Sim, o Demar, 500, get down in lock, do Ocean 605. Oceania 6315, continue approach. Stand by, runway vacated. Roger, stand by. Gente, Oceania 6141, mãozinha em posição, seu portão encontra-se ocupado, aguarde a liberação. Até a posição, aguardando, dando patrão. Para o próximo, no 867, temos... 48 a bordo, Oceana Campinas, com 3 horas e 40. Recife 1251 e alterna 133.95. Ok, Recife 251-3395, alterna, obrigado. 193. Triciclo 240. Autorizado o táxi Viana, faz parte dos seus bilhetes. Pode prosseguir o 6141? Negativo, Sener, 6141, mantém a posição. Ah, vai manter, beleza. Tá, 3216, Paulo. Tá, 3216, autorizado para o Chivega, acionamento, sanitário táxi. Have insight, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 11 knots. Roger, clear to land runway 10, Oceana 605. Oi, Salvador, boa tarde, 1-867, considera da 10, pronto, igual contra a Frankfurt. Bona 867, boa tarde, após a passagem do mesmo, está autorizado a alinhar e manter pistão 0. Mas hoje ele mantém 10, 1-867. Passarelo 2230, Saulo. Já escuta. Passarelo 2230, confirma a saída que foi instruída no Saulo. Água, elefa, obtude, conquista. Ciente, passarelo 2230. Salvador, uma boa tarde, eu tenho 3205, com a informação dia para Guarulhos. 300. Direto Leda, livre ascensão 300. Controle Salvador, o Papa Tango Mike Bravo Neton, propõe condições de tomar chave, sua autorização tem condições de voar outra para. Autorizado, plano modificado 231, desce para 1.500 pés, direto rotatório, Mike Bravo Uniforme. Liga para. Ah, tem a interseção? Chame na interseção, ajuste 1-0, 1-3. O 5-10 com a tetra está pronto para direto, aguardando a nova frente. Ground, good afternoon, Oceania 615, runway vacated. Oceania 6315, clear to taxi my Alpha report for Juliet. Alpha reported for Juliet 615. Salvador, Oceania 6320, ULS da 10. Oceania 6320, continua a aproximação, reporte marcador externo, transpouso baixado travado, ajuste 0 no 3. Sim, importante dar uma milha pro marcador CNM3230 com 1003. 1867 autorizado decolar, pista 10, vento 140 graus, 1199. Iniciando 1867. 340 para Guarulhos, decola da 10 direita da Elde da Brinde. Amperes do Lula 6 aposta. Controle 1935 no transponder 5037. Centro 205, planejamento correto, repassar o pushback saneamento. Reportaremos. Quilo, Quilo Lima, está autorizado o ingresso na 17, reporte na cabeceira da 35, alinhado e pronto. O Xanem é 320, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 1999. Pico pouso 10, 6320. Gol 1867, decolado aos 34, controle 199 decimal 35. 1935, 867, obrigado, até a próxima. Contato Gol no 867, contato radar, subiu para o nível 360, sai da Arbor. 360, Arbor, 867. 3216, livre táxi via Índio para o ponto de espera da pista 10, quando laço uma torre 118, decimal 95, altímetro 1012. 1012, sente, Índio, ponto de espera 10, chama 295 para o 216. É, ano 4, ano, pode prosseguir. Funcionar 61, Nelson 1, livre táxi via Juliette, para o portão 01. 01, Nelson, é o portão da ano 4. Autorizado, beleza. Obrigado, 67. 3. Juliette, parte 3, 240. Tome, próxima para o final do 17, chama agora 2, Salvador, 71895, tamo posto. Obrigado, tá passando o Mike Brasil de volta.